The only girl I care about is gone away. Looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Da música Continental, meio-dia e cinco.

Da música Continental, meio-dia 18. Good in me. Canal da Música. Preciso saber viver. É preciso. música. Continental. Meio-dia e 27. canal da música. Continental, meio-dia e 32. Da música Continental, meio-dia 37. Fábulas, contas de água. dias brilham estrelas de São João. Babados, shorts e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, que explodia era o amor. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, shorts e chachados, segura as pontas, meu coração. Hospital Veterinário Sonho Meu oferece ampla infraestrutura que seu pet merece. Funciona 24 horas, com atendimento exclusivo, incluindo exames, laboratório e uma farmácia com atendimento 24 horas. Acesse Instagram, arroba Sonho Meu Hospital Vet e arroba Clínica Sonho Meu. Por quanto tempo alguém pode sofrer por amor? Para ele, 400 anos não são suficientes. Drácula chegou na Cinemark, sedento para reencontrar a sua amada. Após séculos separados, agora ele tem a chance de um final feliz. É história que não falta. Se é reencarnação ou coincidência, você descobre em Drácula, uma história de amor eterno. Hoje, na Cinemark. Participe do evento que vai transformar sua visão de futuro. Ricardo Amorim, Marta Gabriel, Dado Schneider e grandes nomes reunidos para discutir as tendências da economia, tecnologias emergentes, comportamento do consumidor e reforma tributária. Dia 4 de setembro na Fecomércio RS. Inscreva-se em forumatacadista.com.br. Realização: Sindi Atacadistas. Júnior Fossá. Aqui seu carro recebe muito mais carinho. É grátis. Acesse o sul.com.br. O canal da música. Continental. Meio-dia e 42. Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now something I must